Esta é a sua ZYK668, rádio emissora Vanguarda Limitada, em 1210 kHz, ondas médias. A sua Vanguarda Class. Sorocaba, São Paulo. Essa é a sua estação, Vanguarda Class. Swing Vanguarda M. Neste programa, vamos resgatar memórias, trazer de volta a época de ouro do rádio. Exatamente como hoje, 19 de setembro, há 23 anos, nos deixava Salomão Pavlovski, nosso patrono, ídolo e fundador. Apaixonado pela rádio e por música, criou inúmeros programas, dentre eles, o Clube do Swing. Alô, estúdios. Clube do Swing. Vanguarda Class. Você vai ouvir nesta quarta no Clube do Swing. Evite deixar na tomada qualquer aparelho que você não esteja usando. Isso faz diferença no final do mês. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Uma iniciativa Vanguarda M. Vanguarda! Vanguarda Class. Continue aqui com a gente. Flash Hour. Flash Hour. Os hits. De volta. Só flashback.